E é por isso que entendemos que este montante, pelo menos até aos 5 mil euros, pelo menos, deverá ser desburocratizado e deverá ser feito através de candidaturas simplificadas e não candidaturas complexas como são feitas, portanto, ou estão a ser exigidas.